Então é o número 1, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do acesso. É, antes da Juliette, aguardando o patrono 1. Quantas pessoas? Seguinte, Azul 2771, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 160 graus, 13 leste. Livre pouso, 1-0-2771. Pouso 964, complete redução para aproximação, chama a torre no 8-1095. 895, obrigado. Autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Continua a preocupação, aguarde a autorização de pouso, número 2. E Charlie Papá, sou em Salvador. Pelo 885, dessa via, chegada 11 para 407, que é na 1-0-1-7, vigilância. Altimetro 1-0-1-7, táxi via Índia Alfa no Ponte Espera Torre 1-8-1-9-5, bom voo. Alfa, Ponte Espera 2-1-5, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 2771, Levrou Eco, sua escuta. Boa tarde, táxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, gente. Ingressar direto devagar, 01, Azul 41, bom voo. Aqui é o Portão 1. Seguindo devagar, 1-1, 1-2-5-6, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero. 560, contato radar, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050, vigilante. 050, via chegada a Mari, contato radar. 1-0, livre pista direita, chame e controle solo, 1-2-1, décima 1. Vai chamar 1-2-1-9. 1-9-64, frequência do solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, obrigado. Guarulhos, nível 360, via Pesolu 1-0, Piraí, DCT-1 Bádia, Pesolu 4-4, saída da Eulia e da Mótiva. Decola da 1-0, com curva à direita, aciona 5-5-3-6, chama controle 1-2-0, décima 8, coteja. Fala, gol no 9-6, táxi via Alfa, é patente da Juliette. Alfa, da Juliette, ô, faz bem, não. Charlie Papá, você? Gente, o Charlie Papá. Papá, o meu ação de Letra autorizado a ele manter cabeceira 17. Uno 256, decolado aos 1-3, chame controle Salvador, 120 da sua 8. 208, obrigado. Vitorina Juliette, autorizado, táxi é posse na Papá. Vitorina Juliette, confirme PAC 4. Vitorina Juliette, afirmo, autorizado táxi é posse na Oscar. Hotel Juliette Serra, autorizado decolar, pista 17, vento 170 graus, 122. POB 63, autonomia 4 horas e 50, alternando Palmas para o táxi. Gente, 63 a bordo, altímetro 1-0 no 7, táxi em frente, aguarde para ingresso, pátio principal. Em frente, aguardando para ingresso, pátio principal, azul 27 no 4. 964, táxi via Juliette, portão 7. Portão 7, o gol no 964, obrigado. No 4, após passagem do Pai da Gol, segue via Índia Alfa no ponto de espera Torio 1-9-5 com gol. Hotel Juliette Serra, decolado aos 1-5, chame controle, controle Salvador 1-2-0-8. 1-2-0-8 é o controle Serra. Salvador, Papá Romeu, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, direto Maraty, porte livrar na CPR, general 1-0-7. Autorizado DCT, eu chamo Vince Miller livrando o CPR Serra. Vitorina Juliette, informa o helicóptero que acabou de decolar da 17, mantendo mil pés no passou através da ponte, autorizado a decolar, pista 17, vento 180 graus, 139. Vitorina Azul 2714, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 1800 graus, 122. Está alinhar e decolar, 10, 2714. Contato radar 72, Salvador. Dessa para 2000, que é legal na 097, vetor para sequenciamento, mantenha pro limite ao localizador. Passando o Vitor Índia Juliette, informo que o helicóptero já livrou a linha do litoral com pro Açu, não interfere com o seu voo, até 1.010. Decolada 18, chame controle Salvador 120-8. Controle Salvador 208, ficando de aqui. Salvador está passando o Vitorinha Juliette, que colou na circunstância. Vitorinha Juliette, quando eu achei a mil, pede após o reverso para da barra. Achei a mil, reposta através para da barra, Vitorinha Juliette. 12714, decolada aos 19, chame o controle Salvador no 208. 208, boa tarde. Vou correr direita para 070, livre a linha sexy rei, reporte estabilizado. Retorno do Thiago, Bravo Alfa. Dessa via, chegada a Donf para 4 mil pés, quem negar 1-0-1-7. Desça para 2000, que é na 0017, reporte localizador. Para 2000, na 0017, recusará no localizador, está 3560. Oi, Salvador, boa tarde, azul 2794, cruzando 1100. Estabilizou, voo 1885. 1885, complete final ILS, 2195. 2185, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 2794, cruzando 1700. Voo 256, controle. Vai escutar. Passo 90, chama agora o centro, 2685, antena 2545. 2685, 2545, obrigado. Azul 2794, suba via, saída Momo, vigilância. E a Momo não cumpre a restrição do 110 na 15ª milha. Ok, mantém então o Distrito 3000 conforme publicado. Distrito 3000 até a 25ª milha 2794. Pelo número 64, complete final ILS, 218, décimo 95. Voo 1164, ajuste no 017, continue a aproximação, número 2 para pouso. Voo 1885, tráfego habitado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 149. Ele pouso, voo 1885. chofer táxi. Controle Salvador Azul 2714. Possível. Possibilidade voa WhatsApp. Aguarde, está livre ascensão para o 160, aguarde para o WhatsApp. Livre ascensão 60, aguardamos o WhatsApp e o 2714, obrigado. Autorizado final e ELS aqui, reporte estabilizado. Gente, acusado estabilizado, tá? 3560. Visão concerne a Queen, Diamante, Filete Romeu. Frequência livre para pouso, Mike Filete Romeu. Grande, Mike Filete Romeu, agradece. Filete Romeu 4, veio direto WhatsApp. Direto WhatsApp da presença, 714, obrigado. Livre para conversão até o Juliette Serra. O 1885, solo aos 23, livre pista direita, chame e controle solo 121, décima 1. Direita 21, no voo no voo, 1885. Se possível, agilize manobras. Cuidado, volta. Com 1164, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 180 graus, 109. Livre o pós-gol 164. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, o 88. Oito... 3560, 3 milhas para o externo, com frete final ILS, pelo 1895. 1895, está 3560 agora. Eu sou livre para a coordenação, Vitor de Juliette. Vamos manter a terceira chegada, é o número 2 agora na aproximação. Cinco, seu portão é o 3, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do portão. Agora é a Juliette, estamos com o portão. Bom, no 64, táxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, boa, no 64. Paulo, boa, até 3193, informação, Oscar 300, ganhão. 1-2-2. Pouso autorizado, pistão no 0, TAM 3560. Charlie Bravo Alfa, vetor para o final ILS aqui, pistão 0, curva à esquerda, apoia 200, limite localizador. Esquerda 200, limite localizador, Charlie Bravo Alfa. Charlie Bravo Alfa, deixa eu manter a 2000 pés, que é legal, mas 0,97. A 2000, como 0,97, Charlie Bravo Alfa. Alternativa autonomia? Não. 7 a bordo, altímetro no 097, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no noite, sinal 95, com voo. 1 no 097, com 85, táxi via Juliette, para o portão 3, observando a aeronave da Oceania saindo do pátio. Juliette, portão 3, agora do aviato, com 85. Bolão 964, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 964. Autorizado Galeão, nível 300, via Ferro Novembro 857, saída da El e da Irume. Decola down no zero, curva à direita, aciona 5542, chama controle 120, decima 8, coteja. Autorizado 300, Galeão, rota da Ferro Novembro 857, decola da El, curva à direita, da El e da Irume. 4251, 208, coteja. Coteja, chama para pushback, funamento. Solo 28, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Direito 211, para 3560, boa. Salvador, boa tarde, 3560, segurando na Fox Trot. 3560, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 3560. Funcionário 315, autorizado alinhar e decolar, pista 10. Vento 180 graus, 120. Dessa vez chegada a Mari para nível de voo 050, vigilância radar. Sente coordenação com a equipe de solo, chame para o pushback. Dá uma sinalização para a 321 autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída rapaz, transição elefa. Decola da 10 curva direita, aciona 5554, chama controle 120 decima 8, coteja. Autorizado Brasília, 360, pelo Perzulu 17, saída rapaz, transição elefa, decola da 10 curva direita, aciona 5554, controle 120 decima 8, coteja. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Chamarei. Matéria presente pro aguarde, o vetor para interceptar, vai ultrapassar intencionalmente o curso do localizador. Para o 3560, taxi via Juliette, portão 4. Taxi Juliette para o 04, para 3560. Plano 3-2000, desça para 2000, QNH1097. Na 3-2-B para o localizador, curva à direita, na proa 130, com estabilizado. Tênis? 5, decolado 3-1, chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle Salvador, boa tarde. ajuste no 0 no 7, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Permanece na aproximação, aguardando a autorização de pouso para volta. Por voz direto Lia 2, na minha tribo no centro. Localizador, capo aviso. Chama 3-2-B, complete final LS, turno 1-8-9-5. Capo aviso. São Romeu, Charlie Bravo Alfa, tráfico avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Lento 1-8-0 graus, 1-2-2. Mente livre, pouso 180 com 12 para a volta. 022, boa tarde, copia João Durval. Confirme o pátio de China. Vou para o Star. Charlie Bravo Alfa, Fiat. Afirmo com a Oscar 080. 9022, autorizado, João Durval, nível 080, saída Arbor, após DCT. Decola down no zero, curva à direita, aciona 5546, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado, então 080, saída Arbor, após direto, dá 10-0, curva à direita, 546 e controle 120, decimal 8, coteja. Protejamento correto, chama para pushback de sumamento. Taxi do 731-93-164 a bordo, 330, Altana Campinas. 31-64 a bordo, altímetro 1-0-7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 1-8, decimal 95, com voo. E a parte de Alfa, no ponto de espera 2-8-9-5, 031-93. Obrigado, Almodão. Rodou 1-1-4-2, a última posição, vou para o ponto de espera. Chame 1-4-2, aguarde para o pushback. Confirma o pátio, o setor de sobrevoo. Um minuto para a cópia. Pronto para a cópia. Autorizado voo local 510, no corredor Axé, sobrevoo em Pituaçu, decola da 17, curva direita, aciona 0170, controle 120, decimal 8, coteja. Leve pista direita, chame controle solo 121, decimal 1. Bordo, altímetro 1-0-7, para acionamento chame 2, 1-8, decimal 9-5, com voo. Passa 1-3-0, chame centro, sequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. Sim, aeronave chama a torre? Essa guarda, está autorizado, chama para o táxi. 2-6-0, alterna 1-2-8-8. 260-288, obrigado. Prédio destino, parte 5. Avistado, pouso, autorizado, pistão no zero. Vento 180 graus, 132. Pouso na 1-0-6-3-2-6, Alexandre. Salvador, boa tarde, tá 3-1-9-3, próximo ponto de espera, pronto. Viu a coordenada final. 3193, mantém a posição no ponto de espera. 193, autorizado, alinhado e manter pistão no zero. Papai Romeu Charlie Alfa Tango, táxi autorizado, reporte na Romeu. Na 6326, solo 37, chame, lembre pista direita, chame controle solo 121 da Small. Charlie Alfa Tango, confirme. Ali Alfa Tango, autorizado, aliar e manter, pista 17. 9362, alô, Charlie Alfa Tango, autorizado decolar, pista 17, vento 190 graus, 13 Jorge. Desça via chegada a Ponce, para 4 mil pés, quem não é 1 na 0 no 7. Segue via Índia Alfa no ponto de espera do Rio 1-8, decimal 9-5, com gol. Sim, na posta fazendo o Golfo 3, a nossa direita prossegue Índia Alfa, ponto espera do 1-0, chama a torre, chama a torre. 18-9-5. 18-9-5, decimal 1, altera 1-3-3, decimal 1-9-5. Controle, Alfa, para onde atirar, passando? Meu Charlie Alfa Tango, acione o transponder 0170. 0170, o modo Charlie vai subir para 1 no meu pé e ingressar no axé. Ingresso no corredor axé, meu pé, ainda não recebo o transponder. Ok, faça nada, 0170, Charlie Alfa Tango. 2 Salvador, boa tarde, gol 9240, livra 200, para 150, informação ASA. Gol 9240, dessa via chegada Mária. Para o nível de voo 050, vigilância. E a Mária até o 050, voo 9240. Controle Salvador, uma boa, 3193-1500, da El. Nível 360, via Pesolu no 0, Fubá, via Pesolu no meio, a saída da Elza e da Mótica. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5556, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado, Campinas 360, via Fubá, saída da Elza, meio da Mótica, decola da 1-0, curva à direita, transporte 5556, controle 108, azul 406. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Zona 54, autorizado sinal ILS-3. Autorizado sinal ILS-3, está 354. Solicitação do controle, saída será agora Momo, após DCT, com curva à esquerda. Momo, vai DCT, que vamos ter DCT. Dália 3, 2, 1. Oceané 6142, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Já me mantém 1-0, né? Autorizado o regresso, mantém o parágrafo, vai se transferir para a torre. Ok, autorizado o regresso, vai manter o litoral para aguardar a transferência para a torre de Sérgio Fontana. Puxando M1142, autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus, 14 nós. Torre, Papa Romeu, Telefone Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, do Salvador. Passou, fez o regresso no parque de Ipaçu, com a voz esquerda. Está comprando o carro de Itapuã, em sucessão de ingresso, pouso 17. Charlie Alfa Tango, ciente, reporte no Través de Itapuã. Através de Itapuã, uma reportada. Localizador visual, com 10, na 3154. 3154, com ponto de final, e o Anse, torre 1895. Dessa via, chegada Mari, nível de voo 060. Via Mari, 9. Alfa Tango, mantém o setor devido à aeronave em aproximação na final da pista 10. Mantém o setor, aguardando pela conversa pela direita, será Alfa Tango. Puxaré 61142, decolado aos 44, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, 6142. Charlie Bravo Alfa, ciente ao estacionar, frequência livre. Estou em Salvador, uma boa tarde, T3, 154, final da 10, vai ser aprovado. Tom 3154, ajuste 1017. Continua tráfego avistado, fogo autorizado, pista 10, vento 180 graus, 139. Informo, helicóptero mantendo a lei da ponta, interferirá com seu pouso. Vem, está livre o pouso no 90, com 3154, 37. Telefone Tango está visual para a nave no final da 10, na curta final, se autorizado vai na retaguarda. Torre Papa Romeu, Telefone Tango. Charlie Alfa Tango, autorizado, aproximação à retaguarda do R2ATAN. Reporte na final, tem pouso da retravada. Autorizado na retaguarda do final 10. De gol no 659, autorizado Galeão, nível 360, via pé novembro 857, saída da EL, Leda e Rune. Decola da 10, curva direita, aciona 5570, chama controle 120, decimal 8, coteja. Três 121-54, solo 47, elevre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 21-1-3-4-5-4, chama controle 120, décima 8, coteja. Ok, autorizado em Deus, eu 240, vou 770 Israel, então coral decola da 510, curva direita. Olha, 564, 208, 2009. Sargento, correto, chama para o pushback somente. Certo, e apenas para um check, 2009. Clareza 5, aqui como a torre provisória é pequena, tem muito ruído interno aqui. Ok, obrigado. Fala, boa, 3154. 3154, táxi de Alfa, repartente da Juliette. O 27 no 5 contato radar, no ideal dessa via, chegada a mão para 4 mil pés, que é legal na 097. Ideal via, chegada a mão para 4 mil pés, legal na 097, 27. Alfa Tango, no solo 49, livre pista, e até que sou óbvio. Confirme, contato, bate 4. Sale Alfa Tango, livre pista, até que sou no corte, frequência dele. Acione o código 0122. Esporte no través de Pituaçu, que é legal na 097. Obrigado, 500 pés. Sérgio da Serra. Amador, o 221, tá com o carinho. 66, mantém o perfil de chegada, número 3. É, não perfil, 9 mesmo. 0097, deixa eu manter a 2 mil pés, que é legal, mas 097. 2 mil pés, com 097. Final LS, torre 1895. 1895, com a batalha, 9240. Boa. Voo na 097, autorizado final LS, aqui Rio, pista na 0, reporte localizador. Reportão, 097. Voo na 966, desce e mantenha 3 mil pés, que é legal na 097. Gente do ajuste, descendo para 3007, voo no 966. Deixou na 6142, vai passar nível 170, chama o centro 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, chama 6142. Salvador, voo 2009 para Putipec, acionamento, posição mesmo. 2009, autorizado, chama para o táxi. Paraná, voo 2009. Paulo, auxiliar 6310, posição 10, 5 metros. Autorizado, chama para o táxi. Bom, 2715, o senhor descida para 4000. Privado descida via até 4000, azul 2715. Privado via até 2715. Sucum 9240, tráfego habitado, pouso autorizado, pista 10. Vento 190 graus, 139. Pouso 190, gol 9240. Sete chegada Mari, contato radar 71 milhas de Salvador, chame na ideia de descida. Altimetro 1-0 no 7, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Toyano, noite de sua 95, com voo. Via Alfa, contato 1-2, 1-0-2-2. Via Alfa, contato 1-2, 1-0-2-2. Livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Direita 211, 1097. Sinal pista 10. Voo 1097, ajuste 10 no 7, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização. Voo 1097, agora sim, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 180 graus, 12 dois. Autorizado, pouso 10, voo 1097. Farol de Taplan, saúde de Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado, perna no vento pela direita, informo Boeing 737 na 10. Aproxime-se sem interferir com o pouso do mesmo. Estimativo, vai cruzar a retaguarda, fazendo de alto, na curta final, no tráfego. Hotel Juliette Serra, vai chamar girando base, então, pessoal. Azul 9022. Autorizado. Aliane, mantém pistão 10. Caixa, passageiro 2233, saída prevista Momo, transição da TAP, aguarde cópia. Eu estou guardando na Momo, vazando. 097, solo 57, livre pista direita, chame controle, solo 120, 121, décima 1. 21. Da Ocean Air, a sua esquerda faz a passagem da mesa, segue via Juliette, 13 da remota. mais 9 anos, segue para a remota 13, ou 9240. 7, movimento 190 graus, 129, informe no solo controlado. Autorizado, pouso no 7, chama do solo controlado, só de direção. Azul 9022, autorizado decolar, pista 10, movimento 190 graus, 129. 097, taxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. Gol 2009, ponto de espera, mantém o ponto de espera, aeronave na final, 2 milhas do marcador de espera. Ok, mantém. Passeio 2233, autorizado barreiras, nível 160, via Whisky 42 até lá para a faixa do setor. Saída Momo, transição VATAP, decola da 10 curva esquerda, aciona 5574, controle 120 decimal 8, coteja. Quero aprovar o barreiro, zero aí, inicial 142, Lapa, conforme o plano, decola da 10 esquerda na Momo, VATAP, 5574, aciona 10. Cotejamento Quiet, chama para pushback saneamento. Chama lá. 10097, taxi via Juliette, portão 10. Juliette, chama 0, volta 0, 9, 7. Azul 9022, decolado 59, chame controle, controle Salvador, 120, decimal 8. Azul 9022, copia 3. Afirmo, senhor 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, cordial buenas, azul 9022, perfil Momo. Azul 9022, contato AD, suba via Momo para o nível 080, volte para a voz direta. Momo para o 080, confirme, não vai cumprir a restrição, decido manter o sinal 080. Eu estou livre da restrição, suba o nível de voo 080, voe direto, feira de Santa. 080, esquerda, direto, feira de Santana, muito obrigado, senhor. 9022. Obrigado, 2000, 907, é o 44. Viu, Golf, 1077. Liga, Coral. Coral, obrigado. Zona 4, contato radar, desça via chegada à área para o nível 050. Quero recordar alguma necessidade com a ITAP. Oi, ITAP, autorizado. ITAP na rua, obrigado. Paulo, boa tarde, voo 1884, informação Oscar, autorização para Aracaju. Boa noite, 4, informação Papá, aguarde cópia, preparei a saída Cucajá, Maracaju. Cucajá, Maracaju, não tem escuta, 1884. Utilizado, azul, 3715. 3715, completo, chama 3715, 1895. 18, obrigado. 1? 2-1-1, voo 9-6. Oi, Salvador, voo 2009, quanto espera para decolar esse imediato, tá obrigado. Gente, o gol 2009, mantém quanto espera 0. Azul 2715. Estabilizado na final, passando agora o externo. Azul 2715, ajuste altímetro no 0, 17, autorizado pouso, pista no 0, vento 200 graus, 15 nós. Autorizado pouso, quer liberar algum na nossa frente, a gente reduz mais um pouquinho aqui. Zero na pista no zero, direita, via taxa índia, ponto de espera, torre 1-1-9, direção a 5, negando a 0 no 7. Zero no 7, ponto de espera, torre 2906, azul 4, 0-0-0. 1-2-0-0-9, a torre. Eu sei que é para o 1-2-0-0-9. Como recebe? É, 40. Grato. Boa tarde, horário do plano? Sim, Thiago Ascota, Brasil, Terra. 1966, Juliette, portão 612. Juliette com 62, voo 966. Volta 009 após a passagem do TR da Azul, ali mantém cabeceira no 0. Então a pausa da TR da Azul, ali mantém cabeceira no 0, 2009. Passado pelo Azul 4462. Autorizado, reporte estabilizado, 4462. Passará estabilizado, Azul 4462. Sala 05, Livéia direita, chama-se Salvador 1-2-1-1. Direito, Salvador 2-1-1. 1-8-8-4, pronto, papel. Pronto, 1-8-8-4. Autorizado, Salvador Aracaju, via rota nível 230, decolagem piscina 0, curva esquerda, Bucajamo Aracaju. Transponder 5575, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 4462, final de 7 milhas e meia, estabilizado. Azul 4462, hoje 7 metros no 0-7, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 0-7, agora a pista livre, Azul 4462.